É que eu vou mover meu carro, sua velocidade indicada. É sim, quanto mais manter ou incrementar até a curva final? Feito, graças. Salvador, Brazilian Air Force 2590, is it possible to maintain high speed? Agora 648, autorizado decolagem pistão 0, vento no 60 graus, 08 à noite. Autorizado decolagem no 0, agora 648. Passando a nossa Golf Kilo, mantenha a posição. Fase do Fábio 90, vectoring for space, turn left heading 040. Roger, for space, left 040, Air Force 25, manager. E na fase do Fábio 90, there is a traffic with priority for Randy. Roger, no problem, Air Force 25, manager. Estabilizou o gol 1094. 1094, torre 1985. 2295, agora. Azul 4207, acione identificação, autorizada a chegada bom, desça para o nível de voo 070. 11070, 070. Aguarda autorização para pouso. Mas escuta, senhor. Air Force 2590, the limit is radial 320 of Salvador VOR. Roger, limit by radial 320 Salvador VOR, Air Force 2590. 3198, reduz a velocidade para 230 mais. Redução de velocidade para 230 nós, 3198. Lazarado 4, tráfego avistado, terminado pouso, sistema 0, vento no 30, grau 099. Livre pouso, gol no 094. Bora 648, decolado 47, chame o controle de Salvador na frequência no 20, decimal 8. 208, bom dia. 009, descendo 4000 feet, tenente 107. Controle Salvador, um bom dia, gol no 648. Gol no 648, bom dia, contato radar, só para o nível de voo 350 via saída PUCA. Salva 350 via PUCA, gol no 648. Azul 2770 está agora a 59 milhas da cidade de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle Leos em 1201. Bom dia. 4207, reduza para 230 mais. 4207, reduza para 230 mais. A curva 190, prossiga direto para a final da 17 e reporte quando visual para o campo. Final da 17, reporte o voar. Gol 648, vou direto para Aracaju. Direto para Aracaju, gol no 648. Tango Alfa Golf Kilo, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Canal 4, no solo 0, livrar com o câmbio contorção na frequência no 21, no decima 1. 0, vento 130 graus, 09. 05, proteção 50 com a guia. 739, acione identificação, autorizado a chegada a mar e desça para o nível de voo 080. 80, a mar, o identificou no 739. Air Force 25 Manager, request lowering. Telefone 2590, descent 2500 feet, connect 1017, clear final R9 procedure, report passing Sierra Victor 366. Advanced passing Sierra Victor 366, you're down to 2500, call back establishment, Air Force 2590. Uniforme, Mike Uniforme, chame Centro Recife, 1126, decimal 85. 1126, uniforme, Mike Uniforme. É que eu vou mandar ele visar com o campo? Afirma. A minha torre em 1895. 295. 1648, chame Recife em 126, decimal 85. 12685, 1648. O Eco do November, bom dia, autorizado final do 17. Vento para cheque 130 graus, 10 nós. O ajuste é altímetro 10 aguarde autorização para pouso. Na sua escuta, November. Salvador, bom dia, Azul 2710, pronto, ponto espera da 10. Gente, Azul 2710, mantenha o ponto espera da 10. Gente. Meu pé o ajuste na 017. Negativo, após ITAP, Bruno Serra Vitor 366, portanto 3191. O ano do novembro, traço guardado, autorizado pouso, pistão no 7, vento no 20 graus, 10 nós. Tive pouso, novembro. Patrão uniforme vai manter a posição, vai guardar a separação com o tráfego, decolou a sua frente de pequeno corte. O 739 reduza para 230 nós, desce para o nível de voo 060. 060 com 239, né, 739. Azul 4207, vai na prova do Serra Vitor 368, desça para o nível de voo 050. O 4207, Serra Vitor 368, desce para 050. That train is due runway 10, Air Force 2590. If you left us to 590, contact Salvador Tower 11895. 11895, thank you. Have a very good day, Air Force 2590. 2198, desça para 2510, ajuste no 017. Está autorizado a final do procedimento RNAS e reporte está com o Serra Vitor 366. Afirmativo, 2510, autorizado a RNAS e reporte no 366, 3198. Azul 4207, complete redução para 2109, número 3, aproximação. Reautorizado, 4000 pés, o ajuste no 017. A gente está reduzindo para 2109, para 4000 pés como número 3, azul 4207. Controle Salvador, bom dia, até 3740. 3740, bom dia, Sônia, identificação. Autorizada a chegada na área, desça para o nível de voo 070. E reduza para 2509. 270 vai iniciar a redução, tá? 3740. 4000 pés, decolagem autorizada, sistema 0, vento 1, 30 graus, 099. Deixa a decolagem, mantém a frota 4000, né? É um batimento. Brazilian Air Force 2590, have in sight. Check landing gear, future landing runway 10, easy. 130 degrees, 08 knots. Are you, thanks. Down and lock, gear to land, runway 10, Air Force 2590. Sassanemi 140, decolado ao 57, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. Mantenha para o até 4000 pés. É, mandando a prova. O controle agora é 208, 6140, obrigado. Controle Salvador, SNN 140, boa tarde. SNN 140, bom dia, contato radar, só para o nível de voo 350, mantenha para até 4000 após voo direto de jogo. Gente, mantenha para até 4000. Teste código 350 e após 4000 chamam, 6140. Onda 739, vetor radar para o sequenciamento, curva à esquerda para o 015, limite radial 280 de Salvador. Esquerda 015, limite a 280 de Salvador, onda 739. O 4207, reassuma a navegação da prova do Serra Vitor 366, desça para 2510, está autorizado a final do RNAVE, reporte passando o Serra Vitor 366. Contará passando o Serra Vitor 366, vai completar a curva aqui com um pequeno desvio aqui, o azul 4207, descendo para 2500 pés. Passou o Serra Vitor 366, estabilizado na RNAVE, está 3198. 3198 Torre, 1995. 1895 com a Torre, TAM 3198. Mana Zero, underground, 59, Tony Wright, Taxway Hotel, Nível Frequency. Left, on hotel, Air Force 25, and you're very, very good. Desça para 4000 pés, ajuste no 017. 4000 por ADO 368 com 1017, 1739. 3740, desça para o nível de voo 050 e reduza para 2109. Para o 050, reduzindo para 210 mais. Então 3198, continue a aproximação, tráfego avistado, continue a aproximação, aguardando pista livre, ajuste de altímetro no 097. No 097, aguardando pista livre, então 3198. Bomba 739, após o TR-368, está autorizado para o atendimento RNAV e reporte passando o TR-366. Após 368, autorizado a RNAV, informa passando o 366, o 7300. Se autorizar, vou o 366 do presente. 739, mantém ainda o 368, vai seguir tráfego 1 hora, 8 milhas, usando 4 mil descidas, está em redução já com 90 de grau de física, um Embraer 190. Ok. Tá bom, então 368 e informa passando 366, 1739. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, Salvador, bom dia, Azul 2790, 1200, saída Conde. Azul 2790, contato radar, para o nível de voo 970 via saída Conde. Voo 970, saída Conde, 2790. 3740, vou na proa do Serra Vitor 368, desça para 4 mil pés, o ajuste no 017. Proa do Serra Vitor 368, desça 4 mil, 10, 17, ajuste no 3740. Estabilizou o azul 4207, Serra Vitor 368. Azul 4207, chame a torre em 19895. 19895, obrigado. Oi, Salvador. Azul 4207, passou o serve 36. Azul 4207, continua a aproximação. Número 2 para pouso, pista na 0. Ajuste o altímetro na 0, na 7. Gente, com o número 2, azul 4207. Então 3740, está autorizado a sinal do procedimento RNAV e reporte passando o Serra Vitor 366. Autorizado o procedimento, reporte agora no 366, o Serra 3740. Também 1940, sobre Recife, em 126.85. 2685, continua em 1940. 4207, tráfego avistado, autorizado, pouso, sistema 0, 0140, grau 099. Repouso, azul 4207. 285, bom dia. Bom dia. Papá, papá, Mike, Romeu Alfa, torre, prossiga. Está aí pronto para decolagem. Papapá, Mike, Romeu Alfa, vento para check no 30 graus, 099, o ajuste de altímetro no 097. 3770, apenas para informação, tráfego 12 horas 15 milhas, mesmo rumo, cruzar o 075, ascensão até o 090, é um Charlie 208. Tá, a gente vai ficar atento, fazer o 279-190. Torre Salvador, bom dia, Gol 739, final de 6 milhas e meio. Gol 739, continua a aproximação, número 2 para pouso, pista no 0, o angiotímetro no 0, no 7, na época que o pré-sede já está na curtíssima. Gente, agora você está livre, 739. Azul 4207, no sala 06, ao livrar, chame controle de som na frequência no 21 decima 1. 21-1, 4207 da Azul. Prossiga, o Mike Romeu Alfa pronto para decolagem. Tem decolagem por conta e risco, reporte fora do solo. Vento no 30 graus, 09 nós. Sete três nove, tráfego avançado, autorizado pouso, ficha no zero, vento no 40 graus, 08 nós. Livre o pouso no Fora do solo, Mike Romeu Alfa. Gente, o papapapá Mike Romeu Alfa, decolado agora ao 07, aguarde transferência. Romeu Alfa. Papapá, Mike Romeu Alfa, controle da presença no 208. 208, Romeu Alfa. 2895, obrigado. Controle, muito bom dia, Papapá, Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, bom dia, prossegue em condições visuais, confirme o local do sobrevoo. Para prosseguir para pouso em Candeias. Estimando o pouso em mais 10 minutos. Gente, Romeu Alfa, reporte de Bruna CTR. Romeu Alfa. Torre Salvador, bom dia, tá 3740, estabilizado no ILS, no RNAV da 10. São 3740, tráfego avistado, autorizado pouso pista no 0, vento 150 graus, 099. Nível pouso na 10, tá 3740. 2740. Controle de solo na frequência 1211, decima 1. 211, solo, 3740. Aqui é Romeu Alfa, tem frequência livre. Frequência livre da presente. Autorizada a linha área decolada, estamos no 0, vento no 40 graus, 1 0 nós. Autorizada a linha área decolada, 1 0, 3, 4, 9, 3, 1, 9, 1. Avião decolado ao 17, chame controle Salvador na frequência 120, décima 8. 208, tenha um bom dia. Control Salvador, muito bom dia. Sam 3191 da El Leda, cruza 1200 metros. 3191, bom dia, contato radar, só para o nível 340 via saída da Elba. O perfil, sobe o 340, tá 3191. Voar direto Leda ou Hiromi, ou tá 3191? 3191, vou ir direto Leda, após Leda Hiromi. Ok, Leda, Leda Hiromi. T790 passando agora a posição Conde, serviço radar terminado, chama o controle Aracaju em 120, T3. Controle Aracaju, T03 agora, obrigado, pessoal. Na segunda, Oscar, Filipão. Autorizado. Cruzamento da 17, 35, Quebec, Mike na Lima, chame novamente. Tango Oscar Golf Kilo, passando posição Conde, serviço radar terminado, sobre o controle Aracaju em 120, decimal 3. Sione, chame pronto para o DAC. Oscar Golf Kilo. Uniforme, tem condição de agilizar um pouco mais o táxi? Graças. Salvador, bom dia, Oceania 6200, informação Índia. Oceania 6200, bom dia, Oceania Identificação. Vou ir na prova do Vitor 366, desço para 4000 pés, vou ajuste no 017. Desce para 0, é para 4000, ajustado no 017, vou na prova do Vitor 366, Oceania 6200. A 3191, Oceania 1100 Recife, em 125, décima 1. Poderia confirmar a Oceania 3191? Recentro Recife, em 125, décima 1. Recife, 125, ano, tem um bom dia. Bom dia. Chame pronto o táxi pelo Romeo Oscar. Aguarde um instante o papatão pelo Romeo Oscar, com gentileza. Aproximadamente 5 minutinhos. Tá, sim, tô fazendo aqui uns procedimentos aqui, não tô sendo autorizado no momento o início do táxi. Mantenha, escuta e aguarde. Negativo. Aqui o meu ódio 14, voltando. Fazendo um procedimento dos bombeiros aqui, estão utilizando a pista 1028 e 1735 e as pistas de táxi também. Então, por gentileza, peço que mantenha a posição e aguarde. Preocupei a informação? Aproximadamente mais uns 2 minutinhos do máximo. Tranquilo, Romeu, Oscar, estou voltando. O ano de altímetro 1097, está autorizado táxi até o ponto de espera da Papá. 10 no POB, Salvador, confirme a autonomia. 2 horas e 30, está autorizado a Papá. Quilo, Romeu, autorizado em greve, pistão 7, a força aliada e pronto. Xandé 6200, autorizado a aeronave, reporte passando Serra Vitor 366. Ciência autorizado o aeronave no zero, reporte está passando Serra Vitor 366, Xandé 6200. Então, pelo meu ótimo para decolagem. Autorizado a falar que está no 7, vento no 40 graus, 099, Papa Tranquilo, Romeu Oscar. Patango Kilo Romeu Oscar, decolado agora aos 34, mantém a linha do litoral, mantém no 1.500 pés até a liberação do controle para acender a 2.500, chame o mesmo no 208, bom voo. Kilo Lento do litoral, mantendo no 1.000 pés, aguardando a liberação do controle, o Kilo Romeu Oscar. Mantenha 1.500 pés, mantendo a linha do litoral, o Kilo Romeu Oscar. Autorizado 1.500 pela linha do litoral, guarda na atenção para 2.500 pelo controle. Controle, bom dia. Papa Tango, Kilo Romeu Oscar. Tango Kilo Romeu Oscar, mantenha sobre regras de voo visual e subida no 1.500 pés. Reporte atingindo no 1.500 pés pelo Romeu Oscar. Reportará atingindo no 1.500 pés pela linha do litoral, guarda na atenção para 2.500 pelo Kilo Romeu Oscar. Oscar tem condições de voar direto de destino? Afirma. Sente direto de destino, está autorizado a sua subida 2.500 pés, reporte atingido. Autorizado direto de destino, é uma sessão para 2.500, reportará atingindo a sua lambda lá. Boa tarde, ponte zero, você está 10, pronto. Zero, nas 4, autorizado a Ariane, mantém destino 0. Ariane, mantém na 10, ponto 0, Uno 162, acione identificação, desça a nível de voo 050 e vou na proa de TAP. Após de TAP, Serra Vito 366. Azul 4082, está livre das restrições. De TAP, após de TAP, vou indo para o outro, Serra Vito 366. Após de TAP, boa 366, boa 4062. 1162, acione identificação, autorizado voar direto na proa de TAP, descida nível de voo 050. Direto na proa de TAP, 050, com 089. Livre decolagem da 10, voo 094. Na 6200 completo, chame torre 198, decimal 95. 2195, Janeiro 6200, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Janeiro 6200, na final da RNAV no 0. Tráfego avistado, autorizado por sistema 0, vento no 40 graus, 089, taxa de altímetro no 097. 097, está ali o pouso na 10, chama 6200. 1094, decolado aos 38, no 20, decimal 8. 208, obrigado, tchau. 66, visual capítulo. Tem que repassar levando a CTR. Passará lembrando a CTR, eu pulo andar. Salvador, muito bom dia, gol 1094, cruzando 2.500 pés. 1094, contato radar de decolagem, suba via Momo para nível de voo 370. Momo para o 370, gol 094. 0094 para voar na Praia de Momo? Uno 094, autorizado voar na Praia de Cogibo. Cogibo, melhor, obrigado. Papatango, Eco, Juliette, Eco, autorizado, ingresso da 17. Saiu com tráfego no visual, reporte terra. Esse é após pronto para ingresso da 17. Chile 6200. No solo 41, liberada a ficha do controle sol na frequência no 21 decimal 1. 211, liberada, 6200. Controle Salvador, na frequência 20, decimal 80. Controle Salvador, 20, decimal 80, você confirma. É a minha. Beleza. Está autorizado a chamar na frequência livre para a coordenação. Bom voo. Passando 366, visual, azul 4082. Azul 4082, complexo, chame torre 1, na 8, decimal 95. 295, azul 4082. Controle de Salvador, vou passar agora, chegou o Pinfong, decolou pista 0, saí da mão. Papatango, chegou o Pinfong, contato radar na decolagem, suba via Momo para nível de voo 100. Via Momo para o nível de voo 100, chegou o Pinfong. Azul 4082, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Aguardando autorização, 4082. Uno 094, chame centro Recife em 126 decimal 85. Caso negativo, 925 decimal 45. 26852545, obrigado. Tá bom.